lá vem o braço pela porta de direita, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, passou com ela, chutou, a bola vai entrar dentro! Sensacional, Brazuca! Aê! Futebol? Futebol não se aprende na escola! Nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários e a inveja nos otários, inclusive em seu irmão, que tem um pôster do Romário no armário, mas joga bola mal pra caralho. O nome dele é Zé Batalha, e desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol. Futebol se aprende na escola. É por isso que o Brazuca é bom de bola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Chega de levar porrada, a canela tá inchada e o juiz vai ver. Chega dessa marmelada, tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder. Quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10, comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe, o que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa, capitão da seleção, tá lá na Copa, enquanto seu irmão Zé Batalha e todo seu povão, a gentalha da favela de onde veio, só trabalha suando a camisa, jogado pra escanteio, tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que carrega na marmita. Contundido de tanto apanhar, confundido com bandido, impedido, pode parar, sem reclamar pra não levar cartão vermelho. Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos, tentando se explicar com um revólver na nuca. Eu sou trabalhador, sou irmão do Brasil. Ele reza, prende a respiração, e lá na Copa, pênalti a favor da seleção. Bola no lugar, Brazuca vai bater, dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou, tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Chega de levar porrada, a canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder. O país ficou feliz depois daquele gol, todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou, muita gente até chorou com a comemoração. Orgulho de viver nesse país campeão. E na favela, que o dia seguinte ninguém trabalha, é o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha. Mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto. Tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto. Da hipocrisia, da violência, da humilhação. Ex-campeão. Da covardia e da miséria, corrupção. Ex-campeão. Da ignorância, do desespero.